Canal CDs de Melody, o número 1 do estado do Pará. Super Gabson, o comando virtual Primer. Vem fazer o G com a aparelhagem sensação do Pará. Esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Gravações, sua mídia na certa. Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer. Tu vai embora, vai se arrepender. Te amar virou minha melhor mania. Cuidar de ti.

seguirei. Sejam bem-vindos ao Super Gabi Sol. Manda capricho. Super Gabi Sol. Hoje o casal me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor. Eu e você, mesmo coração, não paro de pensar na nossa canção. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar, já não aguento mais ficar sem te ver. Som. Fica comigo, meu mel. Me tiro a Deus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Sua mídia na certa. Eu enlouqueço.

sensacional. Super Gabi Som. A tecnologia sonora que busca sempre evoluir. O Comando Virtual Prime. Eu te amo.

as mixagens mais envolventes, o DJ Luiz da Night. Nunca mais amei, nem me entreguei, nunca mais senti um amor assim. Não quero te perder, preciso de você aqui. Vou correr atrás, você levou minha paz. Eu vou me enlouquecer, você me faz falta. Você me faz falta. Ai, eu choro, peço arrego, saudade sufoca, entrei em desespero. Te quero em minha vida, não tem mais saída, me tira da solidão. Ai, eu choro, peço arrego, saudade sufoca, entrei em desespero. Te quero em minha vida, não tem mais saída, me tira da solidão. Nessa, meu experiente DJ Marquinho, bota fogo no parquinho. Banda Cafeirana Peludinha. Como é que é? Banda Kene Super Gabisol. Quando seu olhar cruzou com meu olhar, tentei e lutei pra não me apaixonar. Dale, DJ Emerson, vai! Perdi minha cabeça, amor. Um chaminho só pra te atiçar. E a mesmo era me entregar. Me entregar. Quero tanto ser o amor. Quando eu vi, fui love. Me entreguei no love. Quero ser seu love. Quero ter você até o amanhecer. Como mel da flor.